Roma X-Ray, o 3894. 3894, complete final, chame torre no 8895. 3295, boa tarde, Feliz Natal, 3894. Feliz Natal. Torre Salvador, boa tarde, 3894. ILS X-Ray, tem o campo à vista, 2 milhas para o externo. Tan 3894, altímetro no 0 no 2, número 2 na aproximação, quanto na aproximação, aguardando pista livre. Apenas confirmando, baixar travada. Agora baixar travada, Tan 3894. Sente, aguardando apenas a pista livre. Tan 3894. Bruno 273, no solo 20, direita, chama o solo 219. Salvador Ground, go 1273, runway vacated by a Fox. Good afternoon. Good afternoon, go on 273, taxi via Alpha, Juliet to stand 10. Alpha and Juliet, at 2 position 10, go 127. Autorizando pouso pista 10, TAN 3894. 1567, visual com Airbus da TAN na curta final da pista 10. Afirmo visual. Após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira 10, go 1567. Após a passagem do tráfego da TAN, ali mantém pista 10, go 1567. Quilômetro Romeo Oscar, mantenha-se em condições visuais e aguarde autorização para transferência. Aguarda. Solo 22, liberando via eco, chama solo 12, 19. Libera via eco, 219, 3894. 1567, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 100 graus, com 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar a pistão 0, 1567. 94, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa e Juliette para o 01, TAN 3894. Quilômetro Y Salvador, muito boa tarde, gol 1940, cliente back-back, no gate 11 para Guarulhos, pronto para Copa. Voo 1940, Guarulhos, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da El, curva direita, voa Leda, Leda, Bridge, intercepta Upper Zulu 16, após conforme rota do plano. Transponder 5110, controle de Salvador 1208. Cruzado 360, decola da 10 com curva direita, saída da Léo, da El, Leda, Pós Leda, Bridge, Upper Zulu 16. Transponder 5110, controle 12080 para 1940. Plano 940, Upper Zulu 16, após conforme rota do plano, coteja. Upper Zulu 16, após conforme rota do plano, gol 1940. Voo 940, cotejamento correto, chame pronto. Chamarei. Uno 567, os 24 decola, chama controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde, 567, já vou. Senhor Salvador, uma boa tarde, eu vou no 567, sai da água, passando 1.600 metros. Uno 567, vigilância em ascensão ao 360. Vigilância 360, sobe, eu vou no 567. Salvador, o Xanair 6259, pushback acionamento no gate 8. É 6259, livre acionamento, chame táxi, portão 08. Chamará para o táxi 6259. Ground control, Oceanet 6201, Nagate, we request Persian Fox. Oceanet 6201, stand by. Standing by, 6201. Kilo Romeo Oscar, tráfego avistado, trem fixo, autorizado pouso, pista no 7, o vento 120 graus com 11 nós, Kilo Romeo Oscar. Certo, 6201, ground. 6201, go ahead, madam. You're able to push back now? Okay, madam. Okay, clear to push back and call me right to taxi immediately. Okay, yeah, push back and approve, call for taxi, Oceanet 6201, thank you. 3897, livre acionamento, chame táxi no portão 05. Salo Salvador. Então 3897, livre acionar, chame táxi, portão 05, inicia de imediato. Então 3897, ciente, aguarde então para o início do acionamento pushback. táxi, o Oceania 6259, tem 145 a bordo, 5 horas e 30, alterna Galeão. Gente, Oceania 6259, táxi via parte 1 no Índia, no ponto espera, chame torno no 895, ajuste no 012, só informando que vai seguir o tráfego da companhia, ok? 7, parte 1, no ponto espera, chama 295, seguindo a companhia, 6259. Kilo Romeo Oscar, não solo os 30, autorizado backtrack. E após o 180, primeira esquerda para o pátio 5. Ao estacionar, frequência livre. Kilo Romeo Oscar, é a última de hoje? Igualmente, agora é só descansar junto à família. Transportation at 6201, have a 129. 3 hours, 40 minutes, what order? Oceania 6201, taxi via India at holding point, call tower 18, mile 95, ultimate 71012. Okay, Cap, please taxi right on India, 1895, West Tower, Oceania 6201, thank you. Have Merry Christmas, madam. Thank you, have a nice flight. Livre acionar chame táxi, portão 05. Chama na táxi, 3290, gate 11. Solo Gol 940, Top of the tower, Ocean at 6201, holding point runway 10 is ready for takeoff. Ocean at 6201, clear line up and takeoff runway 10, the wind is 120 degrees with 11 knots. Clear to line up and takeoff runway 10, Ocean at 6201, thank you. Torre Salvador, Oceaner 6259, ponto de espera da 10, pronto. Oceaner 6259, após Airbus da companhia iniciar a decolagem, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém após a aeronave da companhia decolar, 6259. 567, chame Recife em 12888. No 567, chame Recife em 12888. 288, Recife, 567, gol, boa tarde. Boa. Alinhado e pronto, 62, cross. Oceaner 6201 airborne at 35, contact now 120.8, Merry Christmas. 120.8, Oceaner 6201, Merry Christmas for you too, sir. Thank you. O Oceaner 625 contra a guarda, por gentileza. Ok. Elton 3897 chamou solo, informa transmissão muito baixa, confirme. Afirmo 3897 para o táxi com 1753 horas e 45, Alterna Galeão. Gente, só não copiei a alternativa, Elton 3897. Galeão, senhora. Ok, Cientia 3897, Pátio Índia, então espera, chame turno 895, ajuste no 012. Cientia Índia, pode esperar 295, 3897, bom Natal. Igualmente, obrigada. To fly the direct to dial position, Oceaner 6201. Clear. Sir, direct dial, thank you so much. Oceaner 6259, autorizado a decolagem em pista no zero, vento no 20 graus com 11 nós. Livre decolagem no 06259. We didn't know request. Request later. Oi, Salvador. Dan 3897, boa tarde. Pode esperar, tá no zero, pronto. Dan 3897, ele mantém capturando no zero. Ele mantém no zero, Dan 3897. 6201, that's pretty good, thank you. Clear. Fly direct later. From now on, direct later, Ocean Essex, 201, thank you. Torre, falo gol 940. Devido a um probleminha aqui, não fizemos pushback ainda. Estaria autorizado ainda? Afirmo. Obrigado. Controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom Natal a todos. Então 3897, aguarda na frente de separação do tráfego, decolou à frente. Controle Salvador, Oceaner 6259, decolado, passando 1500. Contato radar, vigilância, submantém 360 da EL. 360, direto da EL, 6259. Papatango, esquerdo tango, desça e mantenha 4 mil pés. Proa de Simbra, aguarde vetor para a final do IRS. Esquerdo de tango, qual é a intenção para pouso? Pista 10 ou 9 pés? Roger, go on 273, you're ready to copy. 1273, clear to Sierra Bravo, Charlie for Foxtrot, flight level 360 via Upper Zulu 16. Take off from runway 10, set departure, right to turn, via departure, Leda, then Brady, position, call code 5101, departure control frequency 120.80. This call code is 5101, go 1273. Runway departure 10 after 3 quarters right 90 departure after that by any leader after the direct free 45101 cover the departure control 120 580 go 1273. Go 273 read the bags correct, come ready. Okay, call your wind rider for push back, go 1273. 08, obrigado, já tá, 08, uma fé. Controle, Fortaleza, chegou, Salvador, boa tarde, tá 3897. 3897, contato radar, vigilância. Projeto de Dayão, tá presente? Autorizado. Vai, obrigado, tá 1, 601, contact with the sender, frequency 12510. Gol 940 para o táxi com 128 a bordo, autonomia de 3 horas e 48, alterna Galeão. Gol 940, pátio Índia, no ponto espera, chame turno no 895, ajuste 1012. Pátio Índia, ponto espera 108, 95, 1012, gol 940. Air 6259, chame Recife em um no 251. 251, 6259, boa noite. Salvador, muito boa tarde, 940, próximo ao ponto 0 da 10, pronto. 1940, autorizado, ingresso e decolagem, pistão 0, vento 100 graus com 10 nós. Autorizado, ingresso e decolagem da 10, para 1940. Desça e mantenha nível de voo 050776, chegada na área. Descendo para 50 na área, voo 1776. Decolado aos 48, controle 120, décima 8, bom voo. 208, grato, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom tarde, 1940, cruzando os 2000 na Israel Leda. Uno 940, contato radar, vigilância e ascensão. Vigilância 1-4-4-0. Então 3897, chame o Centro Recife na frequência 1251. Recife 251, boa, 3897. Boa. 1273, clear to start up, comrade to taxi at position 10. Clear start up, calling when ready to taxi, go 1273. Yankee Tango, da presente, está sob vetor, curva à direita, proa 235. A vetoração para interceptar sinal do ILS X-Ray. O seu limite é o PD Mike 1110, descimbra, desça e mantenha 2000 pés. Mantenha presente velocidade, pois será o número 1. Gol no 776, desça e mantenha 3000 pés. 1-0 no 2 ajuste. Descendo para 3000, 1-0 no 2 ajuste, gol no 776. Gol no 940, chame o centro Recife em 1251. 25, ONU, gol 940. Whisky Yankee Tango, esquerda, proa 2, 1, 0. Alpha, correction, via April 1, India until holding point runway 10. At the holding point, call tower 1, is small 95, ultimate 7-0-1-3 now. Okay, April Alpha, India, to hold towards 10, next. Okay, taxi via India, and then at the holding point, call tower 1, is small 95, go on 273. Okay, and on to hold towards 10-0-1. Tango para interceptar o localizador, esquerda, proa 130, livre elétrico. Ground. 1273 ground. Go ahead, go 1273. Okay, could you confirm again POB and the endurance, please? Okay, we have 7-6 on board, endurance 2 hours and 53 minutes. Okay, copy, thank you. Copia. 3197, Galeão aprovado, nível 380. Decola da pista 10, perfil de saída da El, curva direita, leda após direto bridge. Intercepta Upper Zulu 10 após conforme rota do plano. Transponder 51-16, controle Salvador 120, decimal 80. 2. Transporte enfermo, apenas confirmando o trem do Mitsubishi é fixo? Fala, povo, para abaixar para rápido. 101 Yankee Tango, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus com 11 nós. Ah. A intensidade do balizamento do papel tá, se encontra em 10? Ah, tô aqui. Na chegada Marinha 13, 1884. Então 50, 0093, na chegada Marinha. There is a traffic on the short final on the 10. Ok, we are maintaining position forward. 273, line up in the way to runway 10. Line up in the way to runway 10, go 273. Tango Solo ao 00, direita, chama o Solo em 121, um, desce, chama o 9. 1219, Lua. Solo, Salvador, Tapatango, Whisky Antango. Whisky Antitango, confirme estacionamento. 45, Whisky Antango. Whisky Antitango, Alfa, Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Quebec, reposte para o cruzamento. Na Quebec para cruzamento, Abrizo no localizador, voo 976, aeroporto. Completa final, chama Torre, em 1895, no 776. Ama, ama 895, voo 976. Voo 884, desça e mantenha 2.000 pés no localizador, 1013. 2.000, chamada no localizador, 1013, voo no 884. Pode falar de uma, presente. Sobre vetor, vou na proa 055, nesta proa intercepto do localizador. Curva à esquerda, intercepto o lote. Cliente esquerda 055, intercepto o lote, voo no 884, descendo 2.000 por minuto. Salvador, muito boa noite, eu vou no 776, passou o Simbra, baixado travado. O Golo 776, entendido, baixado travado, passando em Simbra, altímetro 10113, quanto na aproximação, aguardando pista livre. Gente, aguarda autorização de pouso no 013, gol no 776. O 1273, Airborne 03, contact now 120.8. Salvador Control 120.8, go 1273. Voo no 776, vento 100 graus com 08 nós, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, go no 776. Salvador Control, go 1273, passing 3,000 feet to 360 on dial departure. Climb and maintain flat level 360, dial departure. 360, dial departure, go 1273. Whisky Yankee Tango autorizado cruzamento, tá, Pat? Sim. Charlie 776 no solo 05. Direita, chama o solo 121, décima 9. Direita, solo 219, agora no 776. Salvador, gol 176, ele vai. 76, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, eu mantenho posição antes da Juliette. Gol 176. Gol no 884, completa a direita proa 060, nesta proa intercepto localizador, em descida para 2000 pés, 1013. Direita 060, nessa proa intercepto localizador com 1013, descendo a 2000. No 273, chame Recife em 1251. Recife 251. Localizador, visual com a pista 101-1884. 1884, chame a torre em 1895. 1895, obrigado, até já. Alfa, antes da Juliette. Bono 776, previsão portão 04, assim que o Airbus é com data inicial táxi, está autorizado Juliette, portão 04. Certo, assim que o Airbus da TAM inicial táxi, autorizado fica até o 4, Bono 776. Autorizado, pouso, gol 1884. Cita 3197, 170, bordo, Campinas, 3 horas, 35 minutos. Gente, da 3197, Indian Ponce, espera, chame torno 1895, ajuste no 0113. Ok, leve táxi, você pode esperar, está chegando lá, 3195, 3197. Então, 3197, só confirmando, copiou, ajuste no 013. 013, gente, só 3197. Pronto, 1037. 3197, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 1037. 1884 no solo, os 14, direita, chama só 121.9. Direita 219, após 1884, obrigado. Dan 3197, autorizada a colagem, piscina 0, vento 100 graus com 09 nós, o altímetro marca no 0 no 3. Aline, cola 0397. Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 08, boa noite, 284. 1197, decolado aos 16, chama o controle no 20, décima 8, bom voo. 208, 3197, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, 3197, transfere 1600, nada else. Boa noite, contato radar, atenção, vigilância, são 3197. 3197. Pode para Dael? Autorizado. Pronto, Dael, autorizado, 3197.